você. Ninguém nasceu sabendo tudo, não. A vida é escola, é lição de mão em mão. Quem tem coragem de admitir que errou, já deu o primeiro passo e muito aprendeu. Não tenha medo de se arriscar. Errar faz parte pra poder acertar. E quem pergunta, encontra o caminho. E nunca vai seguir sozinho. Na dúvida, pergunte, não tenha vergonha. Só aprende quem tem vontade e não se acomoda. Saber ouvir é tão bom quanto falar. Porque o saber é um tesouro pra guardar. Às vezes a resposta tá bem perto de você, mas só vem se você quiser aprender. Humildade abre porta, orgulho fecha mão. Quem divide o que sabe ganha de coração. Não tenha medo de se arriscar. Errar faz parte pra poder acertar. E quem pergunta, encontra o caminho. E nunca vai seguir sozinho. Na dúvida, pergunte, não tenha vergonha. Só aprende quem tem vontade e não se acomoda. Saber ouvir é tão bom quanto falar. Porque o saber é um tesouro pra guardar. Não tenha medo de se arriscar. Errar faz parte pra poder acertar. E quem pergunta, encontra o caminho. E nunca vai seguir sozinho. Na dúvida, pergunte, não tenha vergonha. Só aprende quem tem vontade, não se acomoda. Saber ouvir é tão bom quanto falar. Porque o saber é um tesouro pra guardar. O mundo é grande e a vida é breve, o tempo corre, do amanhã não espere. Quem quer crescer, começa agora. A pergunta certa muda a história. Na dúvida, pergunte, não tenha vergonha. Só aprende quem tem vontade e não se acomoda. Saber ouvir é tão bom quanto.